sobe, ela sobe. Menina bonita, com tranças de trigo, sorrindo à janela, vem cantar com. Já sofri e até chorei sozinho e sem ninguém. Mas de repente apareceu o amor que em mim nasceu. nunca mais quero lembrar daquilo que passou. Sei que esse amor irá fazer Oh, yeah. pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba. Let's go. Está sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web.

bate no peito, prato papa. Um coração com força de acreditar. Na chuva de verão, no coração. Chuva de verão, traz emoção. Chuva de verão, no coração. Chuva de verão, traz emoção. Yeah, yeah. Dia de chuva vem no Tabuá, no Tabuá, yeah. Dia de chuva vem no Tadança, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Dia de chuva vem no Tabuá, yeah, yeah, yeah, yeah. Dia de chuva vem no Tadança, yeah. Chuva de verão no coração. Chuva de verão no coração, yeah, yeah, yeah, yeah. Chuva de thank you. à minha frente, ouvindo o roxinol na redondez. No calmo improviso do poente, bem embaixo, fogo os trêmulos nas tendas. Ao largo as águas brilham como pratas, e a brisa vai contando velhas lendas de portos e baías de piratas. Havia um persegueiro na ilha, plantado por um vizinho de Aldemira, que dizem por amor se matou no aqui no lugar Porto Covo. A lua já desceu sobre esta paz e reina sobre todo este luzeiro. À volta toda a vida se comprar, enquanto um sargo assa no braseiro. Ao longe a cidadela do navio no mar como um desejo, por trás de mim o avulostio devolve-me à lembrança o Alentejo. Havia um persegueiro na ilha, plantado por um vizinho de Aldemira, aqui no lugar de Porto Covo. Nem futuro. Havia um persegueiro na ilha, plantado por um vizinho de Aldemira, que dizem por amor se matou novo aqui no lugar do Porto Covo. Já chorei também, rindo sem

rosas e estas abrirem flor, e as desfolhadas pelo São João com mil fogueiras de amor. Thank you.